Primeiro nós vamos ver etapas, anos, ciclos, estações, tem tudo a ver com família, igreja, aprendizado e amadurecimento. Ou melhor, primeiro vimos a questão da importância de anos, de datas, de períodos para Deus. Vamos virar o ano. Estamos no final de um ano e vamos entrar no início de um outro ano. Alguém que vai estar ouvindo o CD, vai estar ouvindo no início de um ano, talvez, e viramos um ano e estamos iniciando um novo ciclo. E isso é importante para Deus. A Bíblia relata isso. Em todo o texto bíblico você vai encontrar genealogias, datas, anos, coisas específicas como acabamos de ver sobre Noé. E em todas as vezes que Deus fala de etapas, de anos, de ciclos, de estações, Deus está falando de família, de igreja, de aprendizado e de amadurecimento. Em Deuteronômio, capítulo 32, verso 7, nós lemos isso. Vamos ler todos juntos. Lembra-te dos dias da antiguidade. Atenta para os anos, geração por geração. Pergunta a teu pai, e ele te informará. Aos teus anciãos, e eles te dirão. Primeiro, é uma instrução de Deus. Não é um conselho, não é uma ordenança. Embora esteja no imperativo, é uma diretriz de Deus. Porque se alguém disser, eu não quero, se alguém disser, eu não quero seguir isso, tudo bem. Deus não vai te dar uma paulada na cabeça e te abandonar na esquina. Não, tudo bem, se você não quer seguir isso, eu estou te dando uma diretriz. Se você quiser seguir, muitas coisas serão realizadas na tua vida. Se você não quer, nós vamos ver o que é possível mais à frente. É uma diretriz do Senhor. Lembra-te dos dias da antiguidade. Na expressão traduzida para o português, ficou até uma palavra muito pesada. Não, eu não tenho antiguidade. Eu só tenho 50 anos, só tenho 60 anos. A antiguidade é outro. A gente nunca quer achar que as coisas nossas são antigas. Mas esses dias eu estou passando assim por um tempo de ir identificando que tem um monte de coisa minha que já é antigo. Antigo. Meu Deus, isso é antigo. Meu Deus, aquilo ali já passou, isso não funciona mais, isso já não era, oh, meu Deus. Nós temos esse estúdio mesmo que está gravando esse CD aqui. Eu sentei lá outro dia e falei assim, meu Deus, eu achando que é uma coisa boa, é antigo. Aí eu li uma revista, abri a revista, se o seu estúdio, se o seu computador está ultrapassado, certamente ele terá essas características. Aí mostra uma foto igualzinha do meu. Já é antigo. É, irmão. Aí outro dia o Matheus, nós estávamos subindo no elevador e aí o Matheus falou assim, está ficando velho, pai. Está ficando velho. Irmão, lembra-te dos dias da antiguidade. É a história minha e sua. É verdade. Não achas você que, assim, viu não? Tem coisas aí antigas. Eu estava ministrando uma igreja em Divinópolis e aí eu falei, o pastor estava contando algumas histórias. Eu falei assim, pois eu estive aqui, pastor. Eu estive aqui, quer ver há quanto tempo? Olha, aqui era só o galpão embaixo. Aí ele disse, tem 20 anos. E aí caiu a ficha, eu falei assim, meu Deus, eu estou contando coisas que aconteceram há 20 anos e eu estava presente, e eu sei lembrar, e eu achava que isso ia acontecer quando eu fosse assim, mais velho. Até outro dia eu achava que isso era coisa de gente velha. Lembra-te dos dias da antiguidade. Deus está dando uma diretriz. Para pensar nos anos. Para analisar, para enumerar o que tem acontecido a cada ano da minha vida. Para analisar diante de Deus como eu tenho virado cada ano, o que tem acontecido a cada ano da minha vida. Será que eu tenho vivido à mercê do vento? Eu ponho uma vela e digo, eu não sei o que vai ser, mas vamos ver. Será que eu estou vivendo assim? Vamos ver o que, que dá, o que, que acontece. O Senhor diz, para lembrar. Ele diz, atenta para os anos. E aí ele associa geração por geração, significa minha família. Eu preciso envolver nessa análise, nesse quebrantamento, nessa busca diante de Deus, minha família. o que tem acontecido que envolve a mim e a minha família com o passar dos anos. Oramos aqui pela Helena, pela Conceição, pela Marta, pelo Ataídes, pela Neuza, pelos irmãos, e nós podemos dizer: Senhor, nesse ano tem alguma coisa que está marcando o ano na vida da irmã Helena e de toda a sua família. Segundo, pergunta a teu pai. Quando nós podemos perguntar ao pai, essa não é só uma expressão de quem tem o pai vivo, ela é muito mais ampla. O entendimento do texto bíblico não pode ser limitado ao que a gente pensa e ao que a gente acha ou o que a gente enxerga. Tem que ser sempre muito mais amplo. Pergunta ao teu pai, diz assim: tenha relacionamento com teu pai. Malaquias diz que nesses dias o Senhor está restaurando a comunhão do coração do pai para com os filhos e o coração dos filhos para com os pais, restaurando a comunhão, o relacionamento. E não é só voltar a falar, não é só voltar a se ver, mas é uma restauração espiritual, é algo de Deus, é a obra de Deus acontecendo na família. Por isso o Senhor vem e diz: pergunta a teu pai. E ao mesmo tempo ele está dizendo: tem coisas que com o passar do ano acontecerão dentro da família de geração em geração, e é indispensável a bênção do pai, a submissão do filho, a continuidade da caminhada com Deus em família. Ele te informará. Para nós que somos pais, é um compromisso, uma responsabilidade. Tem coisas do nosso ano, da nossa vida, do acontecimento, da virada do ano, da passagem do ano, que diz respeito ao meu cuidado para com os meus filhos, para com os filhos biológicos, para com os filhos espirituais, e por isso nós estamos aqui também. Pergunta aos teus anciãos. Os teus anciãos. Anciãos é uma expressão, talvez desconhecida para alguns, que na verdade pode ser traduzida por mais velhos. É uma expressão delicada, bonita, honrosa para velhos. E não velhos de idade, mas gente de cãs, de cabelos brancos, gente, geração de prata, gente que já viveu e tem experiência para contar e tem testemunho que lastreia experiências reais e positivas. Pergunta aos teus anciãos. Isso diz respeito ao aprendizado, diz respeito à igreja, porque os líderes de uma igreja são chamados na palavra do Senhor de anciãos. Embora o termo no original é presbíteros ou bispos, que também pode ser substituído por pastores, existem algumas passagens que o apóstolo Paulo chama de anciãos, talvez por uma das características de alguma região. Mas não há dúvida da visão que temos desse personagem. Ancião é aquele que está com autoridade, com experiência e com um selo de Deus para nos guiar num caminho que em alguns aspectos ele já trilhou, em outros aspectos ele recebe de Deus para orientar. Pergunta. Então os anos da nossa vida dizem respeito à nossa família, à nossa vida, dizem respeito a nossos pais, dizem respeito aos anciãos, aos líderes que Deus colocou sobre nós, e o Senhor vem e diz assim: eles te dirão, eles te instruirão, atenta para os anos. Em outras palavras, eu não posso pensar no que Deus vai fazer na minha vida no próximo ano, quais são os projetos para a minha vida no próximo ano, se eu não me atentar para os dias da antiguidade, o que eu já vivi para trás, se eu não prestar atenção no que tem acontecido no decorrer dos anos, se eu não perguntar ao meu pai, se eu não tiver vida em família, se eu não tiver vida em igreja, buscando com os anciãos, porque são eles, e é esse ambiente que vai gerar algo que verdadeiramente transformará minha vida em um feliz ano novo. Porque se não for assim, irmão, a Bíblia mostra que vai ser uma repetição no meio do deserto. 40 anos andando em círculos, sem chegar a lugar nenhum.